Padam. We padam, padam, padam. We para para para bam. We padam. We padam, padam, padam. Can you hear us? We para para para bam. Hold up.